fora, jogue tudo fora. Memórias antigas te perturbam agora. No agora, paga essas memórias. Sempre me entretira. Se pisar na agora, fuga agora. Sem fugir do agora, preso aqui, já não vi.